O Airbus da TAM ingressando para o 07, não vão interferir com o seu acionamento push. Ok, então está iniciando os 204. Essa é a informação do pessoal de rampa aqui. Eu não tenho campo de visão aqui para ver. Salvador Ground, good evening, Condor 077. Condor 070, ground. Yeah, good evening, ma'am, Condor 077. Which departure route can we expect? For me, it's mate, Condor. No, negative. Which departure route can we expect? Departure route. Puka departure, okay? Puka departure. Okay, Puka departure is coming. Tremeia, decola os 20, controle 1935. 1935, um abraço. Controle, bom dia, web 5836, decola na sua escuta. Tô 3052, para o localizador, curva à direita, na proa 075, espaço estabilizado. Direita 075, memória estabilizada, 3152. Objeto 5836, contato na decolagem, submantenho 330, saída da PUCA. 330 na PUCA, 5836, obrigado. CIF 350, informação uniforme, aguarde para a cópia. 350, sentido uniforme, aguarda para a cópia, 6310. Autorizado, 3152. 3152. Oi, Salvador, boa noite, Azul 4234, ponto de espera da 10, pronto. 64234, está autorizado alinhar e decolar. Vento 180 graus, 190 nós. Autorizado, alinhar e decolar da 10, Azul 4234. 5434. Estamos autorizados, Recife 350, Aparecida 58, Pucaracaju da 10 esquerda, após 1935. O controle 5434, chamei 6310. Acionamento correto, chame pronto para acionamento e puxe portão 01, acionamento 310. Chamarão. 5216, vou ir direto a Aracaju, da presente. Direto Aru, muito grato. ...04, complete final ILS, chama a torre 118-6. Falou, 118-6, muito obrigado. O passar 2224 com 32 POB, alterna Fortaleza, está com 3 horas e meia de economia. Cliente, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera pistão no zero, no ponto de espera torre 1 no 8, decimal 612, ajuste no 0 no 5, passaria do 2224. Juliette Alfa, 186, no ponto de espera, grato, muito boa noite, senhora. Boa noite, bom voo. 5836, vamos tráfego 12 horas, 11 milhas. Rumo Nordeste, passando 100, subida para o 190, 1AT72. Vetoração para espaçamento com tráfego, curva à direita, vou ir na proa 085. Caso de falha de comunicações, após a passagem do nível 190, vou direto, posição Aru. Direita, proa 085, sobre a vetoração. Caso falha ao cruzar o 190, a proa, confirmando. Aracaju. Aracaju. Estabilizado ILS, 3152. 3152, complete final ILS, torre 118-6. 118-6, 3152. 4234 decola aos 24, controle 19-135. 19-35-4234. Salvador, 4234. 4234, tu mantém o 370, sai da PUCA. Isso é interno na PUCA. 52, estabilizado em LS, visual com a 110. 103152, reporte passando externa, aguarde televisão de pulso. Rodará em Índia, Serra, da 3152. O 3561, passa 150, chama o centro 1288, alterna 3325. 228, confirma o secundário? 13325. 3325. Webjet 5836, agora 22 milhas nordeste de Salvador, reassuma a navegação. Voo e proa de Jambo. Voa Jambo, 5836, obrigado. 3152, complete final ILS, torre 118-6. Externo, vai falar travado, também 1152. 3152, aguarde autorização de pouso. Aguarda, também 1152. Quatro, seu solo, os 27, direita, 219, solo. 219, boa. Ô, Salvador, vou no 404 e vou na Foxtrot. Vou no 404, táxi via Alfa, reportando seu táxi da Juliette para ingresso. Alfa, Juliette, portará na Eco no momento, gol 1-404. Jet 5836 vai passar 170, chama centro em 12685, alterne 12545. 2085, 2545 com centro, muitíssimo obrigado, até daqui a pouco, F5836. É, bom voo. Obrigado. Passaria do Léo, Matheus. Romeu 404, ingressa via Juliette para o portão 05. Vai pro 05, no 404. 5, 2, 16. Prossiga. Falecida, manter final 170, por gentileza. Ok, subi, manter 170. Direito, transferir 1952. Farido 2224, livre decolar, 160 graus, 8 nós. Ô, pessoal, deixa eu perguntar. Campo 3152, táxi via Alfa, reporta antes do táxi via Juliette para ingresso. Táxi via Alfa, reportará antes da Juliette, Campo 3152. Felipe 52, anomia, controle. Prossiga. Chame o centro em 12685, alterna 12545. 12085, alterna 2545. Muito grato e uma boa noite. Boa. Passada 2224. Decolou os 31, chama o controle 19, decimal 35. 1935 é o controle, grato, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, passaria 2224. Ingressa via Juliette para o portão 09, Tan 3152. Juliette para o 09, 3152. Ascensão 350 na Momo, 2224. Salvador Approach, good evening. Jet 6748, we have information uniform reaching and maintaining flight level 150. Jet 6748, descend and maintain 2000, QNH 1015 on Mario arrival. Mario arrival to 2000 1015 1 altimeter 6748. Azul 4243, corrija, azul 4234. Chame Recife na frequência 12685, alterna 12545. 12825, 2545, Recife, azul 4234. 1-0, curva direita, saída da Elmo. Após BDEV, Leda, transponder 5443, controle 1-1-9-3-5. Confirmando a saída da El após Leda, após Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Cliente, Leda, após Bidev. Web, 5827. Fechamento correto, campeão para acionamento. Puxa, portão, 1-0, Web, 5827. Samará, boa noite. Solo Salvador Azul, 4071, parte 3, posição 8. Solicita acionamento na posição. Autorizado, chame para o push, azul 4071. Autorizado, só a minha posição, chame para o push, azul 4071, obrigado. Salvador. Salvador, Nova, boa noite, chegou 1889 com informação em uniforme para autorização de tráfego, Galeão. Galeão nível 360. O senhor poderia me confirmar se foi feita alguma CHG com relação à rota? É, só um instante que eu vou consultar a empresa. Gente, porque a aerovia que eu tenho aqui comigo é López 14, porém pelo NOTAM, a aerovia para o Galeão seria Só um minutinho, deixa eu confirmar aqui com o senhor. Seria Upper Whisky 50, Bidev, após Upper November 857, e seguindo até Tokyo. O que temos aqui na navegação é exatamente isso, eu penso que 50 BDEV e P November 857. Sim, então eu vou checar com a sala IS, aguarde para a Fox aqui, Gol 1889. Ok, então obrigado. Sala Salvador, Alexandre 6310, 1001 para o pushback acionamento. Número 2 do setor, aguarde Alexandre 6310. Número 2 aguardando 6310. Solo Salvador, Azul 4071, parte 3, posição 8, pushback, acionamento. Quadro 071, autorizado, push, chame para o táxi, parte 3, posição 08. Usar push, deck, acionamento, chame para o táxi, estamos 0, Azul 4071. Solo Salvador, boa noite, Algo 9604, cliente de aprovação, uniforme. 04, boa noite, chegada a Mari, desse mantenha 3 mil pés, o ajuste 1095. Chegada a Mari, desse mantenha 3 mil, ajuste 1095, no 604. 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leta, após a posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta Upper Zulu 16 e segue como rota do plano de voo. Controle 119 decimal 35, aciona 5441. Está autorizado 360, Galeão, na saída Dael, após posição Leda, segue direto, posição Bidev, intercepta a Upper Zulu 16, decolando a 10 a curva à direita. E o transponder é 5441, controle 11935, com 1889. Atendimento correto, chamo pronto para acionamento, push, portão meia dúzia, Gol no 889. Chamarelo. Para o táxi, temos o 177 a bordo, alterna Fortaleza, 3 horas. TAM 3662, táxi autorizado via Índia Alfa, até o ponto de espera pista no 0, no ponto de espera torre 118, decimal 612, ajuste no 0, 15. Com 10, 15, via Índia Alfa, até o ponto de espera no 0, 18,6, chamará. Chané 63, 10, coordene com a equipe de solo após a passagem da Airbus da TAM, a sua retaguarda, autorizado acionamento push, portão 01, chame pronto para o táxi. Após a passagem da aeronave da TAM, retaguarda, autorizado chamar o táxi, 63, 10. Da 48. Thank you, sir. Clear to ILS. 5-7-6-7-4-8. Volume 04, via chegada a Mari, desça para 2000 com 1015, autorizado ILS. Descendo para 2000, autorizado via chegada, autorizado ILS, o nome é 04. Meia dúzia, ajuste no 015, azul 4071. Autorizado táxi, Juliette Alfa, ponto de pista no 0, torre 18, principal 6, azul 4071, ajuste no 015, obrigado. 3, Salvador, boa noite, tá 3662. Ponto zero pronto. 62 autorizado, alinhar e decolar, vento 160 graus, 10 mais. Autorizado, alinhar e decolar, tá 3662. Condor 077 Uniform Information, stand by to agency clearance. Condor 077, stand by to agency clearance. Salvador Azul 4071, ponto 0, pistão no 076. Autorizado é manter 4071. Autorizado é manter pistão no 0, Azul 4071. 3662, solo aos 42, direita 1935, controle. 1935. Sorossan 3662. 3662, esse é o controle, Salvador. Contato ao radar, câmbio. Ocean Air 6310, tem 124 a bordo, alterna Natal, 3 horas e 35 de autonomia. Ocean Air 6310, táxi autorizado via Índia Alfa, até o ponto de espera pista 10, no ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia, ajuste 10015. Índia Alfa, ponto de espera torre 118, meia dúzia, ajuste 10015, Ocean Air 6318. Condor 077, ready to copy? Condor 077, ready. Cleared Echo Delta Delta Foxtrot Flight Level 310 via Upper Whisk 58 until Recife. After Upper Uniform Bravo 623 until Foxtrot November Oscar. After Uniform November 857, after flight plan route, runway takeoff 10, left turn after takeoff, Puka Departure, Aracaju Transition, Salvador Departure, 119.35, squawk 5446. Condor 077 to Frankfurt. Flight level 310. Entered via Uniform Whiskey 58. Whiskey Uniform Bravo 623. Fox November Oscar. Uniform November 857. The rest of flight route. Runway 10. After departure left turn. Puka departure with the Aracaju transition. And departure frequency 119.25. Fox 5446. Fox 5446, read back correct. Report ready for startup and push. Gate 11. Commander 77 more trucks. Startup at 10 seconds. AB 5827 está na posição 10, só que 5 4071, decolar 245, controle 1935. 1935, 4071. Está autorizado, chame para o táxi, o Webjet 5827. Autorizado, chama na viagem. Controle 1778, stand by for startup and push, condor 077. Seven. Objeto 5827, confirme iniciado já o pushback funcionamento. Sim, chama para o táxi, o objeto 5827. Boa noite com 1889, portão 612, autorização para o pushback e acionamento. Com 1889, ciência, aguarde para acionamento e push, portão 612. Aguardo com 1889. 1-0-6-3-1-0. 148 on the ground at 47, leave to the right and call 121 decimal 9. Ground 121 decimal 9, web 6748. Solo Salvador, boa noite, é web 6748, livrou a pista. Objeto 6748, táxi via Alfa, reportante, o táxi Juliette para ingresso. Alfa, reportante da Juliette para ingresso, 6748. Papa Romeo, Whisky, Golf, Oscar, esse é o controle, Salvador, aciona a identificação. Whisky, Golf, Oscar, contato está estabelecido, está agora 59 minutos afastado de Salvador. Oi para Mari. Para a chegada Mari, pista 1-0 e alerta X-Ray. Para Mari está 27 milhas, chame para descido, o ajuste é 1015. Pelo menos, 1310. Cif 12685, câmbio. 1285, boa. Web 5827 com 152 a bordo, 3 horas e 39 com 20. Web 5827, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10.